Have a good day. The Freaking Alternative com Tiago Martins. Bem-vindos, bem-vindos. The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa aqui para vocês, mais uma vez, com direito a uma rima logo no início do programa, hein? Que fenomenal, espero que estejam a proteger-se do frio aí em casa, porque isso quer dizer que a possibilidade de se ligar à internet e de me ouvirem é bem maior, e ainda bem, hein? Que fenomenal. Começamos mais uma grande emissão e começamos, como não poderia deixar de ser, em altas. Isto porquê? Porque para além de boa música, em alta rotação... Meus caros, hoje é dia de AGX ouvir ao TFA, hoje é dia de ser feliz, hoje é dia de comer Nutella à colherada. Perfeito. É dia de passar o rabo sentado sem fazer nenhum enquanto se ouve o programa mais diabético de toda a grelha de programação da AGX-FM. Aproveitem, portanto, a onda de parvoíce, juntem-se a nós, os Adores. Dão-vos as boas-vindas. Ai, tão grandes que eles são. Sim, senhora. Dão-vos as boas-vindas ao The Freaking Alternative. A gente já se ouve. Faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're senhor, pá, as primeiras duas músicas deixaram-nos com água na boca, o que até acaba por ser positivo, sabendo que daqui a alguns instantes chegam os AJXO e sabendo também que eles nos vão tocar um par de músicas do último álbum deles. Ah, pois é. É verdade, é isto que o TFA consegue, é isto que o TFA é por si só. Anteriormente ficámos então com os Damn Crooked Vultures e a sua Dead and Friends, rockalhada da bruta, interpretada por grandes senhores da música, são eles Dave Grohl dos Foo Fighters, Josh Homme dos Queens of the Stone Age e Eagles of Death Metal também, e por fim, John Paul Jones, ex Led Zeppelin, brutal. Fenomenal, Damn Crooked Vultures aí a batê-las. Brutais são também os Tame Impala, jovem banda recheada de psicadelismo que tocou há pouco tempo, vá, digamos, no Superbock e que agora toca para nós um bocadinho aqui no The Freaking Alternative. Pois é, sempre fazemos magia, portanto esta chama-se Solitude is Bliss. Foi outro bom tema a aquecer-nos esta fria noite de inverno. Nunca mais chega março, pá. Nunca mais chega a primavera. Sim, senhor, pá. Ai, que bela vida a nossa. No verão eu já nem penso, que é para não me atirar pela janela, que não existe neste estúdio. E portanto era coisa para ser complicado. Mas vamos pensar em coisas mais felizes, em dizer coisas mais inteligentes. Portanto, vamos seguir por caminhos mais verdejantes também, vale a pena dizê-lo. E para tal, é tempo de descobrir o que de bom se faz na música. É tempo de New Beats, é tempo de irmos a isso, não é? Vá, New Beats. New Beats. Ora, está ele, voltou. O belo do New Beats voltou, a tal rubrica fantástica que nos mostra um novo mundo de possibilidades musicais e artísticas, o pequeno espaço radiofónico que nos põe um sorriso nas trombas, pá, quando achamos que já havíamos descoberto todas as grandes bandas de jeito que por aí andam, é mentira, e o New Beats vem cá prová-lo, novamente. Uma salva de palmas para os Father John Misty. Hehe. Já na semana passada vos trouxe um New Beats muito soturno e mais nostálgico do programa Ponto de Encontro do falecido Henrique Mendes. Hoje repete-se. Porquê? Porque andar sempre contente. É uma chatice. É overrated. Ganha-se rugas nas bochechas e outras coisas afins. Quem o diz é Joshua Tillman, o antigo baterista dos conhecidos Fleet Foxes. Certo dia, ouçam bem, este nosso amigo acordou e disse a si mesmo que tinha de seguir um novo rumo. Meteu na cabeça que estava farto de andar contente e resolveu abandonar os Fleet Foxes. Resultado, mudou de identidade, toca sozinho e acaba de lançar um dos melhores discos que ouvi nos últimos 5 anos. Ah, pois, portanto, veem como é bom deixar de andar contente. A perda, a tal da perda, dá-nos tempo e vontade para ganharmos outras coisas. E o que ficámos a ganhar com Joshua Tillman foi Fear Fun, o primeiro álbum do projeto Father John Misty. É este o nome que Tillman dá ao seu alter ego, Father John Misty, lá está, e eu, cá por mim, acho muito bem, desde que continua a produzir paletes de músicas como esta que agora ouvimos no background. Ora, ouça. Oh, então, sim senhor. E o que ouvimos remete o nosso imaginário para o belo do folk. Não conseguimos deixar de associar Father John Misty aos tempos áureos dos Fleet Foxes, mas isso faz todo o sentido, obviamente. Pensamos também em Department of Eagles e também em Grizzly Bear, outros dois projetos que a muitos associam. Mas não vos quero a pensar que esta banda não, porque não é uma banda só um senhor, mas este projeto soa algo já feito, porque não soa. Tem o seu quê de originalidade e de singularidade, desloca-se e descola-se de tudo. Até porque este álbum, Fear Fun, procura trazer consigo diversos estilos, diversas fusões musicais, digamos assim, fazendo-nos experimentar todo um mundo de sentidos. As letras, essas são brilhantes, ainda que tantas vezes imperceptíveis. Não será assim um mundo, pergunto eu, imperceptível? Difícil de decifrar? Ouçam então Father John Misty e pensem na resposta. É o que vos digo. Tudo tem o seu fim, tudo acaba. Felizmente, isso não acontece com esta nossa fofura de rubrica. Ah, pois, o New Beats volta então para a semana, sempre gingão e cheio de amor para dar e vender. Até lá, e porque os meus ouvintes merecem o melhor. Aí está, vocês merecem, pá. Fiquem com o tema Hollywood Forever, Cemetery Sings, o grande single deste álbum, Fear Fun. Festinhas na cabeça para vocês. Vá, até logo. Since I was picking out an eye. A rubrica de descoberta musical acaba de passar a alta velocidade pelo TFA. Hoje foi tempo de conhecer o grande Father John Misty, mas isso já lá vai, ao passado pertence, e agora é tempo de saltitarmos que nem coelhos para uma música que fala sobre ratos. Bem visto. A banda que idolatra o nosso país e a nossa capital, tendo dado ao seu último álbum o nome Lisbon, esses senhores, os grandes da Walkman, entram agora por aqui adentro e desfazem esta porcaria toda em mil pedaços. Esta, minha gente, esta vem cheia de raiva, chama-se The Rat, como eu estava há pouco a dizer, e vem para o vosso programa preferido. Continuem aí desse lado, não se esqueça, continuem aí desse lado, não se esqueçam, pá, porque os Jigsaw estão à espreita e estão preparadíssimos para se juntarem à nossa conversa. Portanto, até já, já nos ouvimos. Programa frenético sem paragens, acabámos de ouvir os Coelhos Brancos. Ah, tá bom, pá. Engraçado, já é a segunda vez que falo em coelhos neste programa, que não deixa de ser curioso. Não deve estar muito bem hoje, portanto, agora mais a sério, ouvimos os White Rabbits, e sim, os tais Coelhos Brancos, com Percussion Gun, a primeira faixa do álbum It's Frightening, de 2009. Grandes sons, grande álbum. Aproveita então a onda de estupidez para introduzir o próximo pedacinho radiofónico. Sabem o que aí vem? Challenge accepted. Atenção, challenge accepted. A poucos minutos de entrar no ar, na semana passada, história foi feita. É verdade, ouçam isto com atenção. História foi feita enquanto observámos a Ana Constantino, a Cláudia Costa e a Catarina Nunes a acumularem nada mais, nada menos. Silêncio, calma. 101 votos, é um recorde histórico. As meninas do Old School e do Pod da Cat resolveram imitar o filme da Disney e meter um porradão de pessoas a ouvir o que é que um taxista é capaz de fazer para dar boleia. É uma gaja boa. Foi isto, sim senhora. Quem é que ganhou, perguntam a vocês. Quem é que ganhou? Eu acho que fomos nós. Porque tivemos a oportunidade de ouvir duas mulheres a fazerem de chofer... Chofer, ou o raio que o parta... Chofer de praça, é isto. Portanto, formidável. Mas quem ganhou, porque tem sempre de haver um vencedor, já sabem. Quem ganhou, meus caros? Minha gente, meus deliciosos amores, foi Cláudia Costa, nada mais nada menos do que a menina do Old School, a segunda, a primeira menina do Old School, como quiserem dizer, com 58 votos, 58, hein? Portanto, Cláudia, os meus parabéns, aí para casa, agora a tua maior preocupação daqui para a frente é arranjares uma vida. De qualquer forma, obrigado Cláudia, parabéns caloura, deste mais um passo em direção ao embaraço total, que é a tua vida, ou a falta dela. Gostámos muito. Já sabes que vamos voltar a ouvir num futuro muito próximo, só falta saber quando, mas é esperar um bocadinho. Até lá, vamos então a mais um belo momento de estupidez, vamos depois, deem as boas-vindas. Oh yeah! Challenge accepted! Challenge accepted! Chegámos, portanto, à rubrica que interessa ouvir. Desta feita, acreditem vocês, pá, temos os Naif em estúdio. Eles aí estão. Pessoal, sejam bem-vindos, portanto, vamos identificá-los. Mário Rui André, aqui à minha frente. Mário, como estás? Estou Estou bem. Vai-se andando, não é verdade? O Mário bastante nervoso, menos nervoso o João, ali lá mais ao fundo. João, tudo bem? Eu preferia manter o anonimato, mas pronto, já me identificaste. Vamos estar do João Ribeiro e Tiago Silva ainda. Tiago, vai-se andando também. Vai-se andando, uns dias melhor, outros dias pior. Este é dos piores, digamos assim. É mesmo, a piores, como dizia o nosso amigo. Eles que tiveram um episódio muito engraçado. Episódio esse que podem tentar extrapolar para agora para esta rubrica. Vamos ver como é que as coisas correm. Assim sendo, deixem-me então explicar-vos a situação desta semana, pela qual vocês os três vão passar juntos. Sendo que, e passo a ler, numa segunda-feira, aí pelas 6 da manhã, dá-se um assalto a uma loja de brinquedos ali para os lados de Benfica. Como era cedo, os assaltantes, de nome Tiago Silva e João Ribeiro, pensaram que ninguém daria por eles e que por isso teriam todo o tempo do mundo e todas as facilidades para conseguirem roubar o que pretendiam da tal loja. No entanto, o galardoado GNR Mário Renda, que prendeu cerca de 100 criminosos no ano passado, sim senhor, pá, parabéns, metade deles apanhados em flagrante, está a passar ali à frente e apercebe-se de algo. De arma em punho, dirige-se então à loja e fica perplexo quando encontra dois homens adultos, o Mário e o João, o Tiago e o João, e sim, a brincarem com Legos, carrinhos e Playmobil enquanto se deitam encostados em enormes ursos de peluche. Portanto, a pergunta, e agora vocês vão tentar jogar com isto, será que vocês são atrasados mentais, vocês os dois, ou será que estão a tentar enganar o Mário que vos apanha em flagrante? Assim sendo, objetivos, Mário, é de facto provar-vos que eles são culpados, não é? E prendê-los, e os vossos objetivos dessa farem se disto. Não sei muito bem como, mas a verdade é que não vão ter muito tempo a pensar nisso. E portanto, a porta foi arrombada ou podemos... A porta foi arrombada? Agora, a partir de agora, vocês é que dirigem a situação. Podem ter entrado pelo alçapão ou pela porta, como tu dizes. É como quiserem. Sendo que têm à vossa frente, e esta aqui é a piada do Challenge Accepted, não podem ler ainda, atenção, as três frases. Essas três frases, como sabem, ou deveriam saber porque deveriam ouvir o meu programa, entram... Eu sei. Pronto, ele sabe, não é? Entram a meio do vosso discurso, ou seja... Podemos escolher quando quisermos. Exatamente. É. Estás a falar e de repente, pum, sacas uma frase. Ok? Pronto. Ai. Portanto, isto vai correr bem. Parece-me assim. Minha última pergunta, meus senhores, aceitam o desafio? Não. Não. Então, pronto, até para a semana. Alguém que se oponha a este casamento? Não. Pronto. Acho que não. Ok, então vamos a isso. Challenge accepted. Isto vai ser muito bom. Tauas. Challenge accepted. Epá, fogo, man. Estava vindo como é que estávamos cá, man. Este condutor ar-condicionado está cheio de ratos, man. E estes brinquedos são tão fofinhos. Epá, João. Mas estás com essa voz pequena? Dá emoção chegares a esta loja assim. Mas vamos lá despachar. Vamos lá. Mas agora também, como é? São 6 da manhã, acho que ninguém nos vai apanhar. Não, acho que não, pá. Isto aqui, estes brinquedos para a nossa coleção, man. Eu nem quero acreditar ter esta coleção dos Legos. Isto aqui é de 1998, tipo, coleção de Legos, melhor coleção. Se calhar até nós podíamos divertir um pouco. Epá, eu não acredito. Olha-me para aqueles peluches, man. João, eu vou levar aquilo para casa, man. E aquele ursinho? Ai, eu não acredito nisso. Cor-de-rosa felpudo. Não, mas vamos ao que interessa. Aos Legos primeiro. Vamos. Vamos aos Legos. Pá, espera aí. Espero que o MRA, guarda republicano, não apareça. O grande MRA. O MRA. Vou virar-me para um cão e dizer-lhe: estás em pulgas se o MRA aparecer. Para aquele que está ali de peluche verde. Ai, não acredito. Já estou a ficar com os azeites com isto. Vamos ao Lego. Olá. Oi. Esconde. Chega aqui alguém. Fiz, estamos a brincar. Oi. Fiz, estás a brincar com o Lego. Pode ser que ele não nos veja. Vamos fazer que somos de modelos. Calma. Modelos Lego. Para. Já estás na posição? Congela. Um, dois, pode? Três. Congela. Mas que polícia é este que está a rir? Não sei, mas olha ali aquela foto. O Jaló fica bem encarnado. Posso? Eu não percebo como é que ele prendeu tantos. Este polícia é mesmo fraquinho. Deixa, vamos roubar à vontade. Epá, se calhar devia ter posto nas moedas de moeda. Mas agora que falas disso, já se almoçava. Vamos fugir agora. Mas pá, falavam tão bem deste MRA, que o gajo era muito sério e apanhava ladrões. Muito fraquinho. Como é que o gajo é apanhado? O gajo parece um... O MRA é mesmo muito fraquinho. É muito fraquinho. Vamos fugir. Não. Não fujam. Eu canto que é férias. É tanta autoridade. Essa frase mais parecia àquela. Porque eu não sou piegas, senhor ministro. Pá. Vai falar em ministro. Cavaco é canga a preguiça. Mas eu não tenho tempo para discutir esmolas. João, vai. Este GNR deve ter fumado algumas. João, vá. Vamos fazer fugir daqui. Mala! Pum! Ajou! Mas não! Para! Para! Para! Mas cá tá, frio! Vai lá que eu tenho as bolas ao molho, mano! Vai, bora! Bora, bora! Fora da loja! Conseguimos, Tiago, já escapámos! Está bem, mano! Fui! Está um frio! Pá, posso? Pá. Eu não percebo o que falavam deste. Estão a ter pena do MRA, pá! O que falavam deste indivíduo? Não queres partilhar com ele o que roubámos? Eu acho que me vou deixar algemar. Ah, é? Pá, eu acho que sim, eu estou com pena dele, meu! Pá, é pá, não sei! Pá, dá cá a mão! Algemar. Nada para além disso, é? Já acho que já me dei de ideias, mas é. Acho que já... Como é que tu foste para a polícia? Pá, já agora estamos aqui nesta mena cavacana. Vamos falar já. Já que vamos apanhar, também nos olha. Ó, Mário, tu nos queres juntar a nós? Entrávamos agora ali na loja de brinquedos e jogamos todos. É que para a polícia tu não tens jeito. Sim, polícia, seja lá um bocadinho sério, por favor. É que nós já estamos fartos disto, não é? Quer vir brincar ou não? É que se está a rir, pá, uma coisa é rir, outra coisa é brincar, quer ou não? Posso ir? Mas se é para roubar, é para ser uma cena séria. Isto dos assaltos não é que são... É que tem que decidir, vamos brincar ou não? Vamos. Então bora. Okay. Pá, aí é frio. Nós fechamos a porta, não? Então nós estamos para quando está ar-condicionado, pá. Nós já estragámos aquilo tudo, aquilo está... Por isso é que está friozinho aqui, é isso. Há um bocadinho de frio. Mas agora conta-me lá, qual é que foi a sua estratégia para apanhar tantos criminosos? Ria-se também, ou deixavam piada e prendia-se ao mesmo tempo, ou... Não posso revelar. Não. É que isso connosco não cola. Pois não. Está aí, parece que nos está a tentar seduzir. Pois é. Será que foi assim? Ó, João, será que foi assim que ele conseguiu? Epá, duvido. Ele parece que... Que teve a tomar as coisas que apreendeu. Pois foi, pá. Nossa, guarda. Eu ouvi dizer que desapareceu ali uns quilinhos de uma coisa que o senhor apreendeu. Então, e que por sinal faz rir. Porquê que fez? O que é que foi isso? Acho que há frio. Queria azeu debaixo das unhas. Este é que não diz nada com sentido. É que estamos aqui no meio da Toys R Us com um logo horrível e ele não diz nada com sentido. Nossa, guarda, vamos lá decidir. Vamos lá brincar ou não? É que isto aqui bocado está a descambar. É assim, o senhor guarda vai brincar connosco ou vai nos prender? Brincar. Ah, é brincar. Não tem piada nenhuma. Eu acho que ele se vai aproveitar e depois nos vai prender. Eu também acho que sim. Pega nos legs e foge. Pega. Vamos amarrá-lo aqui à loja. Vamos amarrá-lo aqui. Ao peluche. A um peluche. Vamos. É este já. Amarra-me. Põe-lhe uma fita na boca. Não. Já está, podemos fugir agora. E pronto, e fugiram. Epá. Isto foi fenomenal, não é? Quer dizer. Este foi a polícia mais estranha que eu já conheci na minha vida. Via-se que era autoritário, não é? Fugiram e agora Tiago e João estão a comer as suas moelas. Muito bom. Eu gostei muito dessa tua frase que tu disseste, Tiago, e que não se percebeu nada. E que era? Como é que é? Tenho que ir pôr as moelas ao molho. Tenho que pôr as moelas de molho, exatamente. Essa é muito boa. As moelas de molho. Não, eu acho que escreve isto, eu acho que não, é muito interessante. É fenomenal, este argumento é uma coisa. Eu acho que sim. Pronto, foi o. Foi o pior. Foi desgraça. Possível, não é? Foi possível. Com o pessoal do Naif, pá, muito obrigado. Este polícia. Mário, João e Tiago. Vocês a continuarem assim têm futuro, não é? Não sei no quê, mas talvez na tal loja, não é? Ah, pá, será. Ou então na GNR, porque se tem lá coisas destas, pá, vocês também lá vão poder entrar os três. Digo eu. Então, pronto, muito obrigado. Agora já sabem que a segunda etapa, e a mais importante, digamos assim, deste Challenge Accepted é acumularem os tais votos. Não se esqueçam. Portanto... Amanhã domingo vai estar na página do Freaking Alternative uma sondagem, digamos assim, na qual vocês podem votar ou em vocês mesmos, ou então, obviamente, ali no Mário, né, que um brilhareto. Pronto, e a ideia é também chamar os vossos amigos o máximo possível de malta a votar. Na semana passada tivemos, fenomenal, 101 votos na totalidade. Entre 101 votos. Se vocês conseguirem chegar aos 10, eu fico contente. É isto, não estou a brincar. Peraí, em minha casa somos 4, acho que consigo. Até sobra. Melhor que mãe. Muito bem, então pronto, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Foi o Challenge Accepted. Espero que tenham gostado. Voltem, mas não. Daqui a algum tempo. Olha só. Depois de comerem as moelas. Querem só dizer horários do Naif, páginas, por aí fora. João, volta lá em casa o que dizer. A nossa página do Facebook é www.facebook.com/radionaif. O nosso programa passa todas as segundas-feiras ali às 11h. 11h. Nunca é bem às 11h. É sempre atrasado, não é? É, mas vejam na nossa página que nós... Isto é, é para ser naif. Às 11, às 11 era muito menos. Yeah, eu compreendo, mainstream. Eu compreendo. Naif em estúdio, no TFA, foi o Challenge Accepted desta semana. Foi uma honra e já agora, em nome também do Naif, damos-te os parabéns pelo trabalho que estás a fazer. É pá, fenomenal, pá, obrigado. Tá. Mais comicidade no final deste programa, humor, mais ou menos. Obrigado, pá, pessoal. Fiquem bem. Challenge Accepted. The Freaking Alternative. Mais outro grande momento neste nosso programa fenomenal, pá. Isto devia ser sempre assim, gente parva é outra coisa. Isto é toda outra, não é? Perspectiva que nos fornecem aqui ao TFA. É outra qualidade, portanto, obrigado pessoal do Naif, sempre geniais, mas não muito. Atenção. Não, estou a brincar. Numa onda de genialidade então, como vos falava, seguimos então para a última música. Antes do nosso espaço de entrevista, os AGXO já chegaram. Eles aqui estão e querem falar connosco. Portanto, vamos não perder tempo, vamos a isso, vamos pois. Assim sendo, hoje são lá os portugueses Ornatos Violeta com Bigamia. Porque depois vamos ter uma grande entrevista. E já agora, falando em Ornatos Violeta, não sei se sabiam, mas parece que os senhores revelaram que vão voltar, hein? Vão voltar, vocês ouviram bem e ouviram com atenção, vão voltar aos palcos, minha gente, aos palcos nacionais, como nos Coliseus, tanto de Lisboa como do Porto, em outubro. Portanto, parece que em Lisboa vai ser a 25 de outubro de 2012, lá está, presente ano, e no Porto vai ser dia 30 de outubro de 2012. Ou seja, parece que vamos todos virar uma cambada de pitas à procura de bilhetes. É, grandes Ornatos, eles aí estão de volta. Por agora, ouçam-nos então com Bigamia, como eu dizia. Vamos ter depois uma grande entrevista. E como é que essa entrevista vai acabar? Com um grande showcase acústico. Sou ou não sou do caraças, pá? Sou, pois. Viva o The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa. Agora tomem lá bolachas, Ornatos Violeta. Bigamia, um nó imenso de ser meu ao outro dia. Herdei do mal a mal toda a virtude, mas perco tudo se me perco sem ser a só. Faço a dança vontade, porque mesmo assim a febre não para, a fome não para, a sede não para, a cura não para. Tudo me enjoa, tudo me irrita. Verde em cima desta fronte, a voz quanto mais me excita. Eu sou pelo dia da dia, supremo dia da dia. Mas perco tudo, se me perco assim será só. Vou ser a Deus a vontade, porque mesmo assim a terra não para, a sede não para, a fome não para, a cura não para. Que isto é só biologia. Prometo o mundo à noite, o fim virá de dia. Resta pensar que será por amor. Mas perco tudo se me perco sem ser só. Vou ser a dor da vontade, porque mesmo assim a febre não para, a sede não para, a fome não para, a tua não para. Então quem vem hoje ao TFA e ao nosso espaço de entrevista é a banda portuguesa AGXO. Estes senhores nasceram, digamos assim, em 99, nos Olivais, mas já lá vamos. Por agora habitam e coabitam em Coimbra, onde desenvolvem grande parte do seu trabalho. Fazem sucesso em Portugal, mas não estou errado quando digo que lá fora também não se ficou nada atrás. Porquê? Porque Like the Wolf, o segundo álbum da banda, isto sim, foi considerado por uma grande parte da imprensa musical europeia como o melhor álbum de 2009, imaginem. Esse sucesso levou-os então a fazer uma tour por 12 países, incluindo França, Itália, Espanha, Bélgica, por aí fora. E agora vêm, lá está, isto sim é que interessa ao nosso programa, porque continuam a fazer música fenomenal e, acima de tudo, porque acabam de lançar um grande, grande e novo álbum, este que é o terceiro, Drunken Sailors and Happy Pirates. Portanto, deem as boas-vindas, faz favor. Eu ia dizer os três grandes, mas não, são os dois grandes que cá estão hoje. João Rui, vocalista e guitarrista, e Jorri, ou João Silva, também para os amigos, né? Jorri, baterista, percussionista, digamos assim. Portanto, sejam bem-vindos, é um prazer ter-vos cá hoje, não é? Obrigado pelo teu convite para estarmos aqui neste programa hoje. Vamos a isso, vamos a ver o que está. Portanto, a primeira pergunta, e indo já pelo sangue e direto a ele, temos aqui à frente os dois grandes responsáveis pela criação do Zé Jigsaw. Eu gostava de esclarecer, vocês nascem mesmo, como eu estava a dizer, em 99, e nos Olivais? Sim, não, claro, são que os Olivais, sim. Não, são os Olivais de Coimbra. De Coimbra, atenção. Os Olivais de Coimbra. Ah. Sim, de Coimbra, nós somos de lá. Mas sim, nós estamos mesmo em 99, fruto da nossa... Tínhamos começado há pouco tempo a ensaiar lá em casa de um... Na garagem, aliás, do que era o nosso baterista na altura. Isto, quem está a ouvir esta história, certeza que vai... Mais 30 bandas têm uma história exatamente igual. Sim, sim, sim. E, entretanto, estávamos... Era eu e o Filipe, tínhamos começado a experimentar algumas coisas lá na garagem. E, entretanto, faltava-nos um baixista. E, entretanto, encontramos o Jorri, que o Jorri precisava de um baixista... Aliás, ele precisava de uma banda e nós, como banda, precisávamos de um baixista. Muito e foi bem. Nessa altura que nos juntámos. Mas a paixão pela música deve vir de trás, não? Ou seja, em que dia, não diria, mas de que forma é que o João e o Jorri meteram na cabeça um dia que tinham de ser músicos? Eu estava em viagem ao norte e o meu pai tinha saído do carro para ir a uma adega comprar, suponho que seja vinho na altura, e eu decidi naquele momento, instante, eu quero aprender a tocar guitarra. Para mim foi assim que começou. Portanto, é verdade, eu lembro com esta precisão. Associamos isto ao vinho, portanto, na parte do João. E tu, Jorri? Eu não sei exatamente a altura onde. Acho que o decidir de ser músico e essa palavra, aliás, isso, essa ação, o ser músico, uhum. Só se concretizou bastante mais à frente. Porque o ser músico não se limita. É simplesmente a ter uma banda numa garagem e fazer umas músicas e dar uns concertos. Aprendemos com o tempo que isso, ser músico, é muito mais do que isso. Mas eu sou da zona de Alcobaça e tenho bandas para aí desde os 14, 15 anos. E a única imagem que eu tenho é de ver miúdo, de ver os concertos dos Queen na televisão, em Wembley, para 150 mil pessoas, e pensar, deve ser brutal estar no palco com tanta gente a ver. Não sei. Por isso é que, entretanto, fizemos uma banda acústica e tocamos em auditórios para 50 pessoas. Foi porque um dia vi uma banda que toca em estádios. Não, mas sempre houve uma paixão, até porque cresci a ouvir música em casa, por isso... A ouvir na rádio e na aparelhagem e a ser tocada pelo meu pai, por isso se calhar essa influência de, claro, de estar a conviver com a música a ser interpretada ali à minha frente acabou por mais tarde aguçar essa paixão de também querer fazer. E qual é que é o instrumento que agora vos enche as medidas, digamos assim? É uma pergunta difícil. Pois, exatamente. Eu acredito que sim. Como há bocadinho tu dizias, e aqui do lado esquerdo tenho o Jorri, que é o baterista. O Jorri, durante a altura do Letras, chamavam-lhe o baixista. Chegou ao Like the Wolf e as pessoas diziam: olha, o vosso baterista. Agora, com este novo álbum, vem ter comigo e diz: olha, o vosso pianista. Portanto, isto quando ele não está rodeado de 7 ou 8 instrumentos em palco. E aí é difícil as pessoas. O que está ali rodeado dos instrumentos? É muito complicado dizer qual é o instrumento que nos deixa medida, porque neste álbum nós gravamos 27 instrumentos, entre os três. Cada um de nós, uma média de 4, 5 instrumentos. Portanto, é difícil dizer qual é que enche as medidas. Claro que suponho que haja um... Sim, provavelmente o que enche sempre as medidas é aquele que ainda não temos. Exatamente. Daí está explicado os 27. Provavelmente, se calhar, neste momento nos enche as medidas será para aí um Fender Rhodes. Ou vai encher as medidas, ou pelo menos a casa. Por enquanto, o que nos enche as medidas, pelo menos, é o que nos ocupa a tarefa de andar da busca, da busca. Por isso, neste momento, se alguém tiver um Fender Rhodes em casa, seja que modelo for, e achar que aquilo está lá a ocupar espaço, pode entrar em contacto com o Tiago, e o Tiago reencaminha para eu reencaminho, exatamente. É para isso que serve o Facebook e o Gmail para ir fora. Nós, nós oferecemos uns CDs autografados. Boa, em troca. Boa. Pela Suzana. Então, pela Suzana, gostei do pormenor. Bem visto, bem visto. Mas simplificando a pergunta e fechando um bocadinho, bateria ou cítara? Porque também toca cítara. Não é cítara. Não é cítara. Não, é aquela coisa que está ali. Pois, a gente não consegue ver lá em casa. Que, mas que é uma auto-harp. É uma? Auto-harp. Auto-harp. Traduzindo, uma harpa automática. Qual é que é a diferença disso para a cítara? São muitas. São muitas. Isto, isto pega um bocado na harpa clássica. Uhum. Ou nas várias ramificações que depois na Europa há de, da harpa, da família da harpa, o zither, o... Sim. Mas especialmente o zither é muito parecido. Sim, com este. É, é até em termos de, do formato. De configuração, do formato. Mas e isto é um instrumento típico do country folk americano, não sei exatamente a altura onde aparece, mas talvez dos anos 40, 50... Talvez até antes. Antes, talvez, sim. Já a cítara é da Índia. No entanto, nós temos um, tocamos com um instrumento que podia ser, que é acompanhamento da cítara, que é o harmónio. Mas isto então, é uma auto-harp. Quase que acertei. Quase. Sim, desculpa. Talvez sejam parentes afastados. Pronto, então estive quase lá. E preferes cantar ou tocar, João? Gosto dos dois. Acho que não há... Eu não me vejo a fazer um sem o outro. Portanto, acho que não há escolha possível aí. Muito bem. A tua voz, e falando agora no cantar, pronto, excelentemente rádio este. Muito bom. Eu acho que é um daqueles grandes momentos de rádio, esta música do Bob Brosman, que é o Uncle Joe, que é uma música muito antiga, que tu acho que um dia destes vais passar aqui e vais gostar. Pronto, portanto, lá está. Nada se perde, nada se escrito se transforma, não é? E mais uma vez, utilizámos um excelente momento de rádio para justificar. Enfim, sigamos. Portanto, a tua voz já foi comparada do Johnny Cash por uma rádio espanhola. Encontras semelhanças também? Olhem por isso. Esse é o problema das vozes graves. Porque quando tu falas de vozes graves, automaticamente isto faz parte do ser humano, que é tentar, sempre que ouves algo que seja diferente, é tentar inseri-lo imediatamente em algo que tu conheces, uhum. Tentar encaixá-lo, é da forma de nós fazermos sentido das coisas. Portanto, é normal quando falem de voz grave que vão diretamente ou para o Johnny Cash ou para o Nick Cave. No caso de Espanha, por exemplo, na maior parte dos sítios as pessoas vinham falar comigo do Mark Lanegan, que ainda por cima é música, eu acho engraçado, ele tem boa música, mas nem sequer é música que eu conheço ou que possa dizer assim, isso é uma influência minha, não. Mas acho isso curioso, as pessoas se identificam sempre muito mais próximo das vozes que elas conhecem. E essas aí são quase todas sempre incontornáveis, aquelas que eu disse inicialmente. Mesmo ainda o mês passado nós fizemos um concerto de beneficência foi para a PAV. O nome que nós demos no outro dia a seguir foi do cancro. APAM, sim. APAM. Eles acabam mais ou menos de forma igual. E estava lá a mãe da presidente, que é uma senhora já dos seus 90 anos, que lhe foi dizer que tinha gostado muito da minha voz e que lembrava o Leonard Cohen. Ela insere a minha voz dentro das vozes que ela conhece. Uhum. Portanto, isso aí é muito fácil ir ver, ter essa associação imediata a esse tipo de vozes. Agora, se eu vejo, se revejo nisso, imediatamente não. Claro que quando ouço os nossos álbuns antigos e posso ver num ou outro jeito que, estou a ver de onde é que eu fui buscar isto, ou de onde, de onde é que eu herdo isto, mas isso também vai. Mas inconscientemente, olhem por isso. Sempre de forma inconsciente. Uhum. Isso, nós temos sempre muito cuidado de tentar estarmos o mais afastados de... Como é que eu ia dizer? Quando nós estamos a fazer algum tipo, a criar algum tipo de música e sentimos, espera aí, eu já ouvi isto, então não posso fazer isto. Temos que ter sempre essa tendência mesmo. Por exemplo, a nossa música é muito derivada dos blues. No entanto, aquela música, o mais típico de blues que se fazem, por exemplo, a nível isto até das guitarras, nós podíamos fazê-lo, nós sabemos fazê-lo. Optamos por não fazer porque isso já foi feito. Então nós temos sempre isso muito consciente, de não tentar repetir algo que já foi feito. Então por esse, agora que se tu te afastas de um precipício e cais noutro, isso já é um problema. É como tudo, não é? É como tudo. Mas de forma consciente não o fazemos. Mas reveste, então, a diferença é na tua voz, ou seja, não... há aí uma diferença, não é? Há esse som grave que distancia tantas outras coisas. Eu não associo imediatamente a nada, mas reconheço, obviamente, quando as pessoas dizem que me fazem lembrar isto ou aquilo, eu percebo o porquê. Isso aí não nada a evitar. Inclusive, estás a falar em Johnny Cash. E o Johnny Cash acabava por aparecer no Like the Wolf como uma referência... Uhum. Usual nas reviews ou quando tentavam enquadrar a nossa música na música que eles conheciam. E era um bocado pela voz do João ser mais grave, mas também era por causa da roupagem toda que as músicas tinham, que lembravam muito a raiz americana. Então o que as pessoas iam buscar era o que é que eu conheço de raiz americana. Exato. Que tenha uma voz grave, que tenha mais ou menos este registro, então acabava-se por ir para o Johnny Cash. Por exemplo, com o Drunken Sailors, eu acho que ainda não vi, não posso garantir, mas acho que ainda não vi o nome de Johnny Cash referenciado em nenhuma crítica, em nenhuma review, porque a voz é a mesma, simplesmente a roupagem das músicas... é que não era só a voz, não é? Sim, a roupagem das músicas deixou de ser diretamente, assumidamente, à primeira, essa influência americana. E daí, se calhar, apareceram outras vozes, que também são graves, mas apareceu muito mais o Nick Cave e o Leonard Cohen. Talvez um som que seja uma roupagem mais europeia do que tão à flor da pele a raiz americana, como estava no Like the Wolf. Mas como eu dizia, é a forma que as pessoas têm de tentar, isto é diferente, mas deixa-me tentarem colocar na minha caixinha pessoal onde é que isto se insere. É normal, não é? Claro, é normal, isso, nós próprios fazemos. Nós fazemos o mesmo. Se tu falares de alguma banda, eu vou-te perguntar, isso faz lembrar quem? Sim, é natural, que é para eu saber onde é que estás a falar. Então quando se ouve, é natural que se faça isso de forma consciente ou inconsciente. Sim, independentemente disso, ter referências, associarem a nossa música a nomes... Aqui não interessa se é o Leonard Cohen, se é o Nick Cave, se é o Johnny Cash, ou seja, tudo nomes consensuais. Não são maus. Grandes. São maus, é como tu dizes, é um cristão. Grandes intérpretes. Que ele te faz lembrar Jesus. Olha, ele vai gostar de certeza. E para nós é o mesmo, falar em Cohen, ou Tom Waits, ou Nick Cave. Eu não tenho problema com essa religião, exatamente. Lá está. Então vamos então às vossas referências. E vamos àquelas que são as duas primeiras músicas aqui passadas pelos Ajixo no The Freaking Alternative de hoje. Pergunto-vos então, quem é começar por onde? Vamos começar pelos Moondog Jr. E eu explico o porquê dos Moondog Jr. Os Moondog Jr. é o frontman da banda, é o Steph Camille Carlins, que era o baixista dos Deus. E os Deus, o primeiro álbum deles, o Worst Case Scenario, tem uma música, julgo que é a segunda ou terceira, que se chama Jigsaw You, e o nosso nome vem daí. Já me estragaste uma pergunta. Já está. Mas pronto, ficou esclarecido desde já. Sim. Muito bem. Então, sigamos, portanto, para Moondog Jr., Ice Guitars. É? Ice Guitars, uma música fenomenal. Fenomenal. Vamos ver, vamos tirar a prova de nós. Até já. Good time on a cloud in a dream. We played the real thing just to make it to the place that we wanted to see. I just took what I could get, she just took what I was leaving, and we took another hit, flushed the milk and poured a grieving. Now she's not what she wanted to be. Now she's not what she wanted to be. I'm stuck here, she said, with nothing but the hope for relief. Nobody, I said, gets away with the life that he It's okay to run for shelter, but there's a price on every day. And no matter where you run to, it's that price you're gonna pay. No way that you're gonna be free. Ain't no way. Gonna be you and me, all of us in a little room playing ice guitars, playing ice guitars. E voltamos ao ar. Voltamos ao ar com, depois de ouvirmos The Smashing Pumpkins com The Aeroplane Flies High. Há pouco ouvimos Moondog Jr. com Ice Guitars e eu pergunto, porquê estas duas escolhas? A primeira porque tem obviamente a ligação com o nosso nome. E porque é uma banda que a nosso ver, ao contrário dos Deus, manteve sempre um registro que ainda hoje é possível nós continuarmos a ouvir e a sentirmos alguma afinidade com o tipo de música que fazem. Um bocado ao contrário dos Deus, que já não nos revemos tanto no trabalho que eles fazem hoje em dia. Mudando, sim. Foram mudando. E há bandas que vão mudando para coisas que nós gostamos e outras que vão mudando, mas é assim a vida. Em relação ao Smashing, essa música chama-se em boa verdade The Aeroplane Flies High, Turns Left, Looks Right. E esta música tem para nós temos aliás um particular carinho por ela, porque é de um álbum deles que é o Melancholy. É um álbum que tem onde eles estavam, eu julgo, no seu pico criativo, e pelo menos em termos de quantidade e até em qualidade. É um álbum duplo. Eu julgo que tinha 12 canções em cada um dos CDs. E fora isso, eles foram nos brindando sempre com, eu julgo que foram 6 singles, e cada single tinha sempre 6, 7 músicas que não, nem sequer estavam no álbum. Então foi uma altura, em termos de criatividade deles, absolutamente fabulosa. E nós agora, por exemplo, com este nosso novo álbum, Drunken Sailors, nós vamos fazer 12 edições diferentes. 12 edições. Que sai o álbum. Antes do álbum saiu um single que tinha 3 músicas que não estão no álbum. Saiu uma cassete em dezembro que tinha 5 canções que não estão no álbum. E até ao final deste ano vamos lançar várias edições diferentes, tanto em vinil como outra vez em CD single, sempre com músicas que não estão no álbum, porque para este álbum nós escrevemos 35 canções. Então, por acaso, quando nos falaste que músicas escolher, nós lembrámos, peraí, os Smashing fazem parte, e é, pelo menos, talvez a banda que mais próximo fez disto que nós estamos a fazer agora, em termos destas edições, ter tanta canção e querer partilhá-las. E no caso desta canção, que também tem uma história curiosa, que é o solo desta música, eu lembro de ter lido isto na altura, o Billy Corgan gravou o solo antes de ir para um funeral, e gravou o que era supostamente só uma ideia, só uma referência. A ideia era mais tarde, quando voltasse ao funeral, gravasse o solo. Ele, quando volta depois do funeral, ficou tão feliz com o solo que deixou estar como estava. E a música chega até nós assim, que era um lado B do single deles, o 33, que está entretanto depois na caixa. E portanto, basicamente não, quase deu nome à caixa. E quase dá nome à caixa, exatamente. Sim. Tanto há dias assim na vida de um homem, como diz o outro. Mas voltemos ao início. Os AG que só nascem então em 99, como dizíamos há bocadinho, mas não com este mesmo formato, não é verdade? Ou seja, como é que começam as coisas na altura? As coisas começaram, como eu te estava a dizer, que... Na tal garagem? Sim, na tal garagem, exatamente. Nós éramos, era eu, o Jorri, o Felipe, e tínhamos outro guitarrista, que era o Gonçalo. E depois, com o passar dos anos, o que acontece, não queria usar o termo refinação, mas o que foi acontecendo foi... O projeto sempre continuou avançando. E nós os dois fomos sempre os dois que nos mantivemos sempre dentro do projeto, a Jigsaw. As outras pessoas foram saindo, ou por... escolhas pessoais, suponho que seja como nós continuamos, suponho que seja o amor à camisola, ou seja, continuas sempre agarrado a este nome, como nós, ou seja, mesmo nós nunca termos alterado o nome, apesar da formação se ter alterado tanto, isso tem a ver também que faz parte da nossa identidade. Eu sou a mesma pessoa que era há 20 anos atrás, e não mudei de nome entretanto. Então, como banda, também decidimos não alterar, apesar de todas as alterações que tivemos. Entretanto, obviamente, tivemos várias alterações em termos de formação. Dessa fase, quando fomos gravar o EP, já tínhamos connosco o Augusto Cardoso, que neste momento é o guitarrista dos Tigona Bibles e dos Bunny Ranch. Depois, entretanto, foi nessa altura que a Susana entrou para a banda, na altura do Letters from the Boatman. Aliás, ela, nesse álbum, ela é convidada-me para tocar violino nesse álbum. E depois ela entra mesmo para a banda já definitivamente durante a turnê de apresentação desse álbum. E surge já como membro da banda no Like the Wolf, e agora, obviamente, neste último. Mas a evolução foi mais ou menos desta forma. E, Jorri, o que é que, pergunto a ti, o que é que o violino da Susana veio acrescentar aos AJ Jigsaw? Acho que mais do que o violino, claro que de uma banda que era um quarteto pop rock standard, onde havia duas guitarras, um baixo e uma bateria, até chegar a um trio onde. Há um vocalista que toca guitarra acústica e banjo, há uma violinista e há um baterista baixista, que seria isso no início, sim, no início, um bocado disso. Houve muita mudança e o violino veio ocupar essa vaga com a saída do Cardoso, que basicamente a guitarra solo, aquilo que se chama vulgarmente a guitarra solo, a parte melódica da música, da construção, e a Sana veio ocupar esse espaço, claro que num registro completamente diferente. Ficaram mais pesados, entre aspas, o pesados, digamos assim. Não, exatamente o contrário. Achas? Acho que ficámos bastante mais pesados. Ficámos... Mas pesados no sentido, sentido pesado emocional. Atenção. Exatamente, ah, não, era esse... por aí que eu queria... Não, era esse por aí pesado... que eu, queria... eu acho que o Jorge esse... pensou que estavas a falar sim. de Pantera. Não, esse pesado, não era por aí. Muito okay. mais. Mas, porque nos assumimos... foi o clique ali, essa mudança de repente termos a Sana tocar connosco com a influência mais clássica dela, com um instrumento clássico que até aí ainda hoje continua a ser uma linguagem um bocadinho diferente para nós, é menos instintivo para nós, nenhum de nós ainda conseguiu aprender a tocar violino sem ser a Sana, mas fez com que realmente assumíssemos, vamos ser uma banda acústica, vamos, lá está isso, se calhar não é o pesar, mas adensar as músicas, começou a haver uma lógica de arranjos diferentes, começámos a tentar perceber como é que se põe o violino nas nossas músicas, como é que se faz esse trabalho todo de explorar esse instrumento, que até aí... para nós era uma novidade, tirando, lá está, a Sana tinha sido convidada em duas músicas, uhum. e de repente estávamos a preparar a tour do Letters from the Boatman, e a Sana tinha que começar a colocar o violino e a fazermos arranjos completamente diferentes. Isso vai mudar naquele momento, nós começámos um caminho diferente. Que nos traz aqui até ao Drunken Sailors, e inclusive a Sana começou também a tocar outros instrumentos, porque a Sana neste momento, além de violino, por exemplo, nos nossos concertos toca 6, 7 instrumentos. Também acabou ela também aos poucos por crescer, por se tornar mais, por se ganhar uma vontade maior para também começar a explorar outras linguagens de instrumentais, de não ficar só apegada ao seu instrumento de origem, que é o violino, e começar também a explorar outras texturas musicais, desde o harmónio, a melódica, ao glockenspiel, agora, mais recentemente, ao violoncelo. Pronto, também começou a assumir-nos literalmente como um trio multi-instrumental. E assumiram-se também, dizias-me tu, como um trio virado para o acústico, digamos assim, não é? No entanto, sentem saudades dos tempos das guitarradas, digamos assim, do barulhinho da eletricidade ligada aos instrumentos. Dos decibéis. Exatamente. Não, nós continuamos a ter isso, este álbum tem bastantes guitarras elétricas. Era isso que eu te ia dizer. Eu sou sincero, eu gostei bastante da Devil on My Trail. Essa nem sequer tem guitarra acústica, mas no entanto tem o harmónio que é acústico, tem o piano que é acústico, tem o violino que é acústico. Ou seja, quando nós dizemos o acústico, a maior parte das pessoas tem aquela ideia de pensar: temos aqui uma banda de metal que agora vai fazer umas versões acústicas. E a ideia que se tem e que se foi criando de uma banda acústica é isso. O tocar acústico é tirar as guitarras elétricas, vamos agora tocar acústico. Um bocado a herança dos Unplugged. Exatamente, um bocado a herança, obviamente, dos Unplugged, claro, mas antigamente Elvis era tudo acústico. Ou seja, tinhas eventualmente algum amplificador que estivesse um bocadinho. E Johnny Cash também era acústico. Ou seja, agora quando dizemos é uma banda acústica ou vamos fazer um acústico, nós agora já chegamos ao ponto de quando nós estamos a tocar sem microfones, temos que dizer que é um acústico total. Porque para nós não nos basta dizer que é acústico, porque nós já somos acústicos. Então o que é que fazemos quando tiramos microfones? Acústico total. Ou seja, é essa herança de dizer que é acústico e haver, obviamente, direto um pensamento. Que diz, acústico, não tem saudades de guitarras elétricas, como a pergunta que fizeste, é precisamente por causa disso, porque há as bandas elétricas, ok, agora vamos fazer um acústico. O simplesmente o nosso não, isto foi como o João dizia bem, na altura do Letters from the Boatman, nós quisemos ir procurar cada vez mais o som natural dos instrumentos, e a partir daí foi isso que nos levou também mais aos blues e às raízes. E naturalmente para nós fazia muito mais sentido então começar a ter cada vez mais presente o som da guitarra acústica e o som tudo o custo, tudo que encontramos da beleza acústica dos instrumentos. Depois, quando, entretanto, obviamente que o CD também tem muita guitarra elétrica, mas também os blues têm essas guitarras elétricas. Portanto, acho que nós não estamos assim tão distantes em nenhum destes álbuns estivemos tão distantes das elétricas que possamos dizer, ah, tenho saudades. Não, porque em todos os nossos álbuns tem sempre guitarras elétricas, e algumas até com bastante drive. Portanto, acho que não haverá essa saudade. E é a vossa maior herança, falavas-me em blues, é a vossa maior herança? Digamos assim. Há quem vos associe muito ao folk, não é? Que eu acho que não é bem por aí, o folk já sim, o folk está também um bocado misturado. Sim, um bocado misturado com os blues. Acho que a nossa maior herança é a Enciclopédia Luso Brasileira. Acho que essa é assim a grande herança. E nós não nos vamos render, obviamente, ao novo acordo cartográfico. Mas eu digo isto porque é a grande herança que nós temos e que nos é comum aos três, acaba por ser mais até escritores do que da parte musical. Porque a parte musical foi algo com o qual nós fomos aprendendo juntos e a descobrir também juntos. A parte da herança literária que nós temos, essa aí foi sendo descoberta por cada um de nós individualmente e acaba por nos juntar. E o facto da nossa música ter tanto de literatura como de parte musical é justificada por causa disso e das influências literárias que cada um de nós teve e que nos faz chegar até este ponto. Portanto, queres mudar alguns nomes? Blues? Há sim, centenas. dois importantes. Fernando Pessoa, Dostoevsky. Ok. Pronto. Ou seja, esses aí fazem-nos de facto, é o que nos faz, acaba por nos faz estarmos juntos. E a música é também uma delas. Portanto, o folk e a literatura, pronto. Ou os blues e a literatura, porque vem tudo lá. Sim, isso do blues, acho que a única coisa que nós... A maior herança para nós, e pegando no teu termo, acho que foi descobrir a ouvir os instrumentos. E descobrir a essência de cada instrumento. Que era impossível quando ensaiávamos os quatro numa garagem minúscula, com os amplificadores no máximo de som que podiam dar, e aí perdes essa noção do que é o som puro do instrumento que estás a tocar, porque o teu instrumento, se não estiver ligado à corrente e se não estiver ligado a um amplificador, claro, não tem som. Exato. E a maior herança foi essa, foi desligarmos da corrente, entre aspas, e aí sim o unplugged, e aprender a conhecer os instrumentos. E daí, isso é que tornou que nos tornássemos completamente viciados em comprar novos instrumentos. Porque cada vez que nós compramos um instrumento novo, ou que nos chega às mãos um instrumento novo, há essa redescoberta de... É quase um brinquedo novo com uma criança. As harmónicas do instrumento, a forma como se cria, a forma como tu, enquanto músico, te alteras em função daquilo que estás a tocar... Sim, e isso acho que é a maior herança. Inclusive alguns instrumentos nós tivemos parados na sala de ensaios, alguns se calhar durante anos. Sim. E não ligámos rigorosamente nada, porque não tínhamos essa, não estávamos preparados para isso, vamos Sim. pegar nisto e vamos conhecer realmente este instrumento. E acho que isso é a maior herança que nós temos. E aí sim, pode o blues ou tudo o que é a raiz musical, onde tudo era acústico, onde se pegava num instrumento e a música vivia dessas duas partes, da música e da literatura, porque vivia da melodia que a pessoa estava a tocar e da história que estava a contar. E é isso que é passando com o tempo e que se vai alterando. Por isso é que há tantas músicas mesmo, agora está-me a faltar o nome, do Stagger Lee. Há tantas versões, e mesmo no Nick Cave, assim, numa das versões do Stagger Lee, que tem uma letra diferente, e todos vão variando a letra sempre, mas a forma de passar era através da letra e da parte musical, e das alterações que ali atende até chegar até outro músico, e até outro, porque na altura não havia exatamente internet para passar MP3. E essa influência está sempre muito, muito presente, e aquilo que o João estava a dizer de termos desligado da corrente, e não foi só, foi porque nós deixámos de estar numa garagem e passámos a estar numa casa, a nossa casa azul. E aí sim, onde da mesma forma como compomos as músicas, que é sentados, eu não me lembro de ter composto uma música de pé, sentados, e nós também, ao vivo, nós tocamos sempre sentados. Acho que a última vez que nós tocámos de pé foi numa queima das fitas em 2004. Exato, acho que sim. Eu já não tenho correias para a guitarra. Mas isso também faz parte, porque o tempo que tu podes dar à música, a disponibilidade que o teu corpo te permite... Para estares aberto àquela música e para as pessoas que estão contigo, neste caso Jorge e a Susana, comungar dessa ideia que tu estás a ter ali, sem ter o teu corpo a ser um obstáculo, permite o facto de estarmos sentados, e da mesma forma que o faziam os músicos de blues. Tanto, daí a tua preocupação quando chegaste ao programa e arranjares uma boa cadeira, não é? Eu precisava de uma cadeira, eu precisava de encontrar aqui uma boa situação confortável, porque senão o meu corpo ia ser um obstáculo para a minha disponibilidade mental estar aqui a falar, e provavelmente ia estar a ouvir aqui muito barulhinho da cadeira. Lá está. De eu tentar encontrar uma posição. Mas sim, isso é verdade mesmo, o estar sentado. E mesmo perguntavam um dia destes num concerto que nós demos em Espanha, se nós gostávamos mais que o público estivesse de pé ou sentado. E obviamente que eu gosto que o público esteja sentado. Da mesma forma que eu gosto de ver um concerto sentado, e pela exatamente a mesma razão, que é para que o teu corpo não seja um obstáculo, para que não estejas passado 5 músicas a apoiar-te uma perna ou noutra, e entretanto aí nesses pequenos, vais perdendo atenção, o teu corpo já não vai entender as coisas, absorver as coisas da mesma forma, não vais ter tempo provavelmente ou disponibilidade mental para ouvir a história que o músico está a contar entre duas canções, não vais ter, porque entretanto estás cansado e gostavas de ouvir mais uma música, pelo menos te fazes esquecer que estás cansado. É muito importante, e a Susana falava disso, de que os silêncios fazem parte da nossa música, fazem mesmo muito parte da nossa música, e tu não recebes o silêncio da mesma forma se o teu corpo não te permitir. E para nós isso é, acho que é importante, o silêncio acho que talvez seja a nossa maior herança. Pronto, olha, o silêncio infelizmente não pode imperar neste programa, senão isto era uma desgraça. Portanto, vamos calar durante 5 segundos. Portanto, pergunto-vos, para onde é que nos viramos agora a nível de música? O que é que querem passar? Digam lá. A nível de música, vamos passar para... Queres ir ao Comeback? Sim, pode ser. Ok, então temos aí a música do Comeback Special do Elvis, que tem uma particular importância para nós, porque foi isto tudo derivado do nosso primeiro... do primeiro concerto da apresentação do Letters from the Boatman, e nós achámos que era uma boa ideia fazer a apresentação desse álbum num rio, e quando nós temos o Buzz Office em Coimbra, o barco que navega ao rio, achámos que era boa ideia fazer lá o concerto, e fizemos o concerto lá. O barco estava cheio, foi um momento mágico, e inclusive é o momento em que o condutor do barco, em pleno concerto, levou o barco contra a margem. Também foi um momento mágico. Mas nós gostámos tanto dessa experiência, desse concerto. Acredito. Barco. Independentemente disso, e durante o resto da noite, cada vez que ele encostava a barca à margem, encostava 3 vezes antes de parar, foi um momento muito simpático. Nós decidimos voltar a repetir a experiência alguns meses mais tarde no mesmo barco. E tivemos a feliz ideia de convidar uma banda para fazer a nossa primeira parte. Essa primeira banda, que era uma banda de cariz mais elétrico, estourou com a mesa de mistura. O que significa que quando chegou à nossa altura de fazermos o concerto, só tínhamos uma via, ou duas no máximo, disponíveis para poder fazer amplificação. E estávamos na dúvida, o que é que vamos fazer aqui no barco? Vamos amplificar ou a minha guitarra, ou a minha voz, ou o violino, ou... Eu não, acho que não íamos amplificar nada até, João. É verdade. Não, mas assim, estes três estavam ali na corda bamba. E nós decidimos, ali no momento de... não sei se de gênio, se algo mais problemático, mas lembrarmos deste concerto, do Comeback Special do Elvis. Dissemos, vamos fazer um momento de Comeback Special, sem nada, sem microfones, sem absolutamente nada. Sentamos no centro, colocamos as pessoas à nossa volta. O som dos instrumentos, as coisas mesmo como elas são, as músicas, na sua raiz mais pura. E foi assim que nós fizemos esse um primeiro concerto, aquele tal acústico total que falámos há bocadinho. Uhum. Fizemos isso no barco. E até hoje, sempre que vamos fazer um destes acústicos, e que nós gostamos bastante de fazer, porque para nós é uma experiência quase única, como temos tantos concertos durante o ano, e uma parte deles são sempre ou em auditórios ou outro tipo de espaços, em que temos os instrumentos amplificados. Portanto, raramente podemos ter o privilégio de ouvir em concerto o nosso próprio instrumento. Geralmente ouvimos através da coluna. E para nós são momentos muito, muito especiais, e até de uma grande intimidade com o público, porque também eles permitem-lhes ouvir o instrumento ali, o som sem ser poluído pelo som dos microfones, pela via dos microfones. E daí a escolha, obviamente, desta música do Comeback Special. E, portanto, Elvis Presley com Trying to Get to You, Second Sit Down Show. Até já. I've been traveling over mountains, even through the valleys too. I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you love me true, well, I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Yeah. kept traveling night and day. I kept running all the way, baby, trying to get to you. Night it would shine as bright as light when I was trying to get to you. One more time, baby. Night it would shine as bright as light. The freaking alternative. Stepped into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. begun to long for you. I who have no greed, I have begun to ask for you. I who have no need, you say you've gone away from me, but I can feel you when you breathe. Do not dress in those rags for me. I know you are not poor, love me quite so fiercely now, when you know that you are not sure. It is your turn, beloved, it is your flesh that I wear. E voltamos, depois do grande Leonard Cohen fazer soar a sua voz através de Avalanche, o tema que eu vos peço para me explicarem porquê, o porquê de o trazerem aqui ao The Freaking Alternative. Posso falar eu? Acho que sim, acho que podes falar. Podem ser fenomenal, não é? Eu acho que é simples. As pessoas que não conheciam a música, espero que tenham ficado... que isto... tenha entrado, não é? Que a vida deles a partir de hoje seja diferente depois de ouvirem esta porque música e que vão à procura de realmente do que era o Leonard Cohen enquanto, e o que era e o que é enquanto compositor e letrista. É um nome que nós admiramos imenso, mas que infelizmente se calhar teve muito mais companhias durante a sua carreira musical, porque tem álbuns assumidamente mal produzidos. Mas essa música e o álbum em especial é... Love and Hate. Acho que é um álbum que depois das pessoas ouvirem aquilo meia dúzia de vezes, porque acho que é difícil assimilar o álbum com uma audição, com duas, com três. Se calhar são precisos anos. Educa-se, não é? Sim, é preciso, para quem está a começar a ouvir música, se calhar não é o álbum certo para começar. Talvez seja. Ou pelo menos, provavelmente, uns anos depois, se voltar ao álbum, vai descobrir sempre coisas novas. Porque acho que é um daqueles casos onde essa comunhão da música e da letra, das palavras e das notas, é perfeita. E é tão perfeita que a maior parte das vezes é difícil nós ouvirmos as duas coisas ao mesmo tempo. É tão grande a onda que te apanha que, normalmente concentramos-nos numa e não conseguimos concentrar-nos nas duas coisas ao mesmo tempo, porque a parte lírica, a mensagem é tão grande que é difícil estar a pensar no que é que ele está a dizer e ao mesmo tempo estar a perceber, espera lá, o que é que ele está a fazer no ele e no resto da música. E o contrário é a mesma coisa. Por isso acho que simboliza um bocado isso, do que é a música no seu estado mais puro, que é isso, que são a comunhão perfeita entre as letras, as palavras e as notas, e esse é um bom caso. Portanto, falando em álbuns, então, passamos, por fim, ao vosso, ao Drunken Sailors and Happy Pirates, o último álbum, terceiro, lançado em novembro do passado ano. E eu pergunto-vos, há bocadinho não pude fazer a pergunta do nome da banda, estragou uma pergunta, mas agora faço outra pergunta com mais ou menos o mesmo estilo. Porquê então este nome, Drunken Sailors and Happy Pirates? Eu pergunto isto porque normalmente os bêbados são os piratas, ou vice-versa. Não, os piratas são os que esbanjam, os bêbados são de facto os marinheiros, mas neste caso aqui nem um nem outro. O nome é uma metáfora para as pessoas que fizeram de nós o que nós somos hoje. Este álbum nós exploramos o conceito da construção da identidade e a metáfora que nós escolhemos para explicar, para dar um nome às pessoas que nos foram transformando ao longo dos anos, e desde a nossa mais pura inocência, a primeira vez que tivemos contactos com personagens como, por exemplo, como o Nero ou como o Tolstói, já talvez numa fase mais adolescente, mas foram pessoas que nos transformaram. Uhum. Todos estes, tanto escritores como personagens históricas, e nós queríamos quase de certa forma homenageá-los e explicar o que nós somos através destas pessoas, dos Drunken Sailors and Happy Pirates. E eles são bem, são estas sombras que nos vêm visitar, que, como tu há bocadinho perguntavas, se eu sinto ainda a influência de Johnny Cash ou desses outros músicos, e é natural que sintamos essa influência de saber que de certa forma foram os nossos pais em tantas coisas. Estas personagens que nós escolhemos e das quais cantamos neste álbum, essas sim são os Drunken Sailors and Happy Pirates. É um disco de tributo. Eu não ia tão longe porque apesar de tudo, nós estamos a contar a nossa história através da história deles. Portanto, não é bem um tributo, mas eles são sem dúvida homenageados. Muito bem. Mas podemos dizer que é um álbum conceptual, não é? E eu pergunto-vos, qual é que é... Desculpa a minha expressão, não fiquei todo a ofender com isto, mas qual é que é a vossa tara com os álbuns conceptuais? Porque vocês, de facto... É sempre necessário contarem uma história, tema por tema, música. É. Atrás de música. Sim, isso. Acho que para nós, a construção de um álbum nunca fez sentido construirmos um álbum baseado em vamos escolher algumas músicas que entretanto compusemos. E porquê é que as compusemos assim? Não sei, foram coisas que apareceram. E ok, agora vamos arranjar aqui uma música e escolhemos-la como sendo um laço para atar este bando de músicas que entretanto compusemos e vamos lançar um álbum. Ou então, vamos gravar um álbum daqui a um mês e temos aqui um mês para compor, entretanto, os 10, 12 músicas e vamos lançar um álbum. Isso para nós não fazia sentido. Uhum. O que para nós faz sentido é construir um álbum como se estivéssemos a construir um livro. Porquê é que esta música foi composta? Qual a razão de ser? Porquê é que ela está aqui neste grupo? Não é porque foi composta aqui neste, é porque nós estávamos à procura daquele momento e fomos procurá-lo. E é uma coisa que demora tempo, é uma coisa bastante pensada. E... O ser um álbum conceptual significa que nós primeiro temos essa parte em que nós temos que construir o conceito sobre o qual vamos trabalhar. Okay. E só no fim de termos esse conceito trabalhado e bem definido, e que é uma coisa que também vai mudando à medida que vamos construindo e que vamos trabalhando nas músicas para esse conceito, a partir do momento que já o temos, enfim, finalizado e dizemos, ok, este é o conceito sobre o qual vamos trabalhar, e a partir daí sim podemos começar a trabalhar nas músicas e a trabalhar nas letras. E aí podemos chegar, porque senão tu não tens momentos como nós tivemos em estúdio, em que a dado momento estamos a discutir, não pode ter aqui um piano porque está aqui esta palavra, ou tem aqui esta parte da letra, e as duas coisas não se casam, e nós nos nossos álbuns tentamos sempre que haja um casamento perfeito entre as duas coisas, entre a parte da literatura e a parte da música, mas se tu não souberes do que é que estás a fazer, em termos globais, nunca vais conseguir poder fazer porque deixam de haver essas razões ou explicações. Agora, como as coisas são pensadas da nossa forma de criar um álbum, como isto é uma coisa pensada e o conceito é trabalhado, as coisas não podem aparecer lá porque aparecem, tem que haver uma explicação para elas, e, ou seja, há quase um processo de nós próprios compreendermos a forma como estamos a trabalhar a nossa arte, porque senão seria a mesma coisa que tu perguntares a um pintor que fez uma coleção e tu perguntaste-lhe, mas há um conceito atrás desta coleção, e ele dizer-te, não, são quadros que eu pintei durante 2010. E tu aí vais achar estranho, então, mas que são só os quadros que tu pintaste em 2010? Sim. Não, geralmente um pintor também te vai dizer, esta é uma coleção inspirada em, ou está a trabalhar em. E isso faz todo o sentido para ele, e aí talvez não ache essa questão. Os álbuns conceituais talvez seja menos falado, em termos musicais, e haja menos bandas a fazê-lo, apesar de que tens grandes exemplos de bandas que fazem isso, e que são álbuns também que nos marcaram, de certa forma, como o The Wall, ou o Ziggy Stardust, do David Bowie. Há centenas de álbuns bons, conceituais, e desses que nos transformaram nós também enquanto músicos, e naquela fase em que estávamos a crescer, também enquanto artistas. E quando tivemos conhecimento disto, suponho, foi bastante cedo até para nós, eu lembro que tinha 9 ou 10 anos a primeira vez que ouvi falar em álbum conceptual, e que foi com o The Wall, o facto de haver esta uma obra toda construída à volta disto fazia todo o sentido. E só assim faria sentido. Porque a partir do momento que que é só um título que está ali. Eu não tiro validade a isso, mas para mim não faz sentido construir um álbum dessa forma, e provavelmente nunca vamos fazer, sem ver uma ideia por trás, aquilo ser pensado e não ser o que se fez durante aqueles meses e por acaso vamos arranjar um título. Então, pode-se dizer que nesse conceito há uma entrega ao mar e ao oceano na vossa música? Sim. Porquê? Há uma entrega e é um conceito que faz parte dos nossos conceitos, a parte marítima. E neste ainda mais, porque isto quase em termos do conhecimento do eu. Porque também tu, até determinado ponto, és um pouco como o mar. E até certo ponto, tu próprio consegues-te ver e conhecer-te a ti próprio. Mas a partir de determinado ponto e descendo cada vez mais dentro do teu próprio conhecimento, deixas de conseguir ver, e assim como é o mar, e há um grande paralelismo entre o mar e o ser humano, e nós vemos dessa forma, e daí que esse conceito esteja tão enraizado também neste álbum. Portanto, sim, o mar, o oceano. Muito bem, a verdade é que eu ouço este vosso álbum, e digamos que sinto-me assim num lugar meu, mas num lugar, vá, assim, sombrio, meio negro. A minha pergunta é, é essa a imagem que pretendem transmitir, a de que o ser humano pode viver feliz e aconchegado, mas tem de ser no escuro? Eu não acho que seja isso, não acho que como é que eu ia dizer? Nós tínhamos perfeita consciência disso durante estes 2 anos que estivemos a compor o álbum. Nós sabíamos que era o que estávamos, nós sabíamos que o estávamos a fazer, que era o álbum mais negro que tínhamos feito até hoje. E nós, era isso mesmo que nós queríamos fazer. Apesar de nada, era mesmo isso que nós queríamos fazer. Era um álbum mesmo muito negro. E se tu sentiste num espaço feliz e meio negro, pelo menos escuro. Meio escuro, já chegaste a meio caminho de onde nós queríamos que as pessoas chegassem quando estivessem a ouvir, ou do caminho que nós queríamos ouvir quando o álbum estivesse preparado. Portanto, sim, houve mesmo uma pessoa muito consciente de construir um álbum muito negro. Agora, se a pessoa pode ser feliz nesse espaço, eu acho que sim. Aproveitemos eu então aproveitemos então a boleia. Imaginemos que este Drunken Sailors and Happy Pirates era proposto. Vamos fazer um exercício mental. Era proposto para ser banda sonora de um filme. Qual seria esse filme? Eu espero que fosse um filme também com tons negros. Talvez um... Nem sei. João? João, o que é que me dizes? Boa pergunta. Boa pergunta, hein? Eu já falei várias vezes ao António Ferreira para que nós vamos fazer a banda sonora do próximo filme dele, quando ele decidir, vamos ver que filme é que ele vai fazer. Mas está prometido? Está prometido? Eu espero que sim. Mas um filme que fizesse parte disto. Não sei, porque nós vemos tanta imagética neste álbum, a forma como mesmo há a própria presença do cinema neste álbum. O Last Waltz, a canção que é inspirada em Nero, vive também e alimenta-se de parte também da imagética do filme do Covades, porque foi um filme que nos transformou. Foi a primeira vez que tivemos contacto com a personagem, o Nero. E, ou seja, há aqui uma série de imagéticas que nos vão preenchendo a alma. Temos uma canção que é o Rooftop Joe, que é acerca do Zé do Telhado, e transporta-te para outro tipo de imagem. Apesar de haver uma imagem global, há diversos tipos de imagens que nós temos associadas a este álbum. Agora, se fosse um filme... Sim, seguramente não era um... Teria que ser um filme um bocado denso. Um filme no ar, talvez. Assim, de repente, porque... Não chega, não. Nunca pensei disto. Não? Pronto, é um exercício lá para cá. Vem-me um à cabeça. É um filme que eu gosto bastante, mas se calhar nem sequer estava no meu top de filmes. Mas, não sei... Vem-me o 21 gramas à cabeça. Só por causa da busca incessante de saber... Ou então o Thin Red Line. Quem é o interior dele? Então o Thin Red Line também é um filme acerca disso, da busca interior. Não, mas eu gostei dessa. Tiveste bem, Jorge. Gostei, assim mesmo. Não, porque nós falamos muito disso, que o que sobrevive sempre é o coração das músicas. Independentemente de onde ele está. E o 21 gramas é um bocado isso. Ele não descansa enquanto realmente. E hoje à noite vou levar o Jorri a jogar aos dados. que acho que ele está bem lançado. Tá, acho que sim. E portanto, Like the Wolf, e agora passando para o anterior álbum, foi aclamado pela crítica, e como eu dizia lá para casa há pouco, como um dos melhores trabalhos musicais de 2009. Sentem que o mesmo ainda está para acontecer com este Drunken Sailors and Happy Pirates? Muito recentemente, ou seja, sexta-feira, salvo erro, sexta-feira. Quer dizer, sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Coincidência, foi o dia onde começámos a nossa tour ibérica de apresentação. Foi o dia onde saiu a reedição do álbum, porque a primeira edição escutou. A revista francesa, deixa cá ver se eu consigo dizer o nome bem, porque tem um trocadilho. Sim, exatamente. É verdade. Ah, diz lá. Inrecutível. Muito bem. Como é que é? Les Inrecutibles. É uma revista francesa, sim. É o New Musical Express francês, pronto. Bastante conceituada em termos mundiais. Referenciou, deu destaque a 5 projetos portugueses como projetos a seguir para 2012. Era o Zexwife. Os Best Youth. O Zuter, a Luísa Sobral e nós. Por isso, começar o ano com uma edição esgotada, iniciar uma tour ibérica que só acabará meados de maio e ser referenciado como um dos projetos, ser referenciado pela imprensa francesa. Que nem sequer é um país onde nós ainda estivemos muito presentes, ao contrário de Espanha, onde este álbum teve muito boas críticas, mas aí será mais normal, porque é um país onde estamos presentes mais regularmente. Mas ser referenciados pela revista francesa como um dos projetos a seguir em 2012, acho que... Sim, pelo menos... faz-nos pensar que estamos no caminho certo. Ok, vamos então seguir agora, falando em caminhos, vamos seguir por outro. Este que nos atira para um belo momento de humor. Belo, como quem diz, vamos ver como é que ele resulta, não é? Porque as expectativas pelo menos são belas. Vamos então para o tal de Freaky Moment, a piada da semana, podendo então contar, neste caso aqui com os nossos convidados de hoje, os Jigsaw, nas vozes de João Rui e Jorri, ou João Silva, para os amigos. É, portanto, The Freaky Moment, já voltamos. The Freaky Moment. Um bombeiro, depois de um dia exaustivo de trabalho, a apagar não sei quantos incêndios e a salvar pessoas, chegou a casa muito cansado, cheio de vontade de estar com a sua mulher. Entra rapidamente pelo quarto adentro e prepara-se para a cumprimentar com um caloroso beijo. Olá, meu amor. A mulher, que estava deitada, gritou: Não, António, tu não venhas aqui nem te atrevas a acender a luz. Estou a morrer de dor de cabeça. Antes que o bombeiro conseguisse sequer dar mais um passo, ela gritou ainda mais alto: Pelo amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos santinhos todos que o veneram, não acendas o raio da luz que estou com uma enxaqueca das grandes. Mas, minha pequena, queria dar-te apenas um beijo. Fica para mais logo, deixa-te disso. Pronto, está bem. Mas mesmo assim gostava de acender as luzes para poder vestir outra coisa. Nem te atrevas, António Manuel da Provença Esteves. O desgraçado bombeiro lá teve de tirar a roupa às escuras, enquanto a mulher gemia e gritava: Não acendas a luz, é só isso que te peço. É que irrita-me os olhos e a dor de cabeça ainda piora. É que ainda vou ao chão, Josefa. Não vejo um palmo à frente da cara. Triste com a situação, o bombeiro fica com pena da sua mulher. Tornou então a vestir-se, no escuro, obviamente, e correu para a farmácia da esquina para poder comprar uma caixa de aspirinas. O farmacêutico, ao atendê-lo, reconhece-o e pergunta-lhe: Opa, eu conheço. O senhor não é bombeiro? Sou, sim. Então o que é que resta a fazer com essa roupa de guarda noturno? The Freaking Alternative. Ah, e portanto, mais um excelente momento. Não, de certeza que os meus convidados concordam e agora é a altura em que vocês se riam. Lá está. Foi bom. Foi outro The Freaky Moment, outra piada da semana. Mais um momento de brilhantismo, digamos assim. E os AJIC só não fazem só boa música, também fazem bom humor. Né? Sim, senhor. Mudou para ver. Portanto, sigamos, porque o tempo escasseia, não é? E tudo o que é bom acaba depressa. Portanto, o que eu vos pergunto é. Lançaram Like the Wolf, tiveram todo aquele reconhecimento que falávamos há pouco. Sentiram que, de certa forma, tocaram no teto com o Like the Wolf, sendo que, ao tocar no teto, não dá para subir mais? Não. Isso, acho que em qualquer área, isso não é, nem sequer tem que ser uma área artística, mas em qualquer área, quando se sente que se tocou no topo, ou quando alguém pessoalmente sente que tocou no topo, o que é que vai fazer a seguir? Ou não tem ambição, ou então acha que chegou à perfeição. Só essa palavra perfeição é dúbia, não é? Para mim assusta-me, porque acho que não existe. Além que a perfeição, falando no nosso caso, a música que tem que ser sempre apreciada por terceiros. Tens sempre mais gente a quem chegar, tens sempre mais gente a quem mostrar a tua música, que queira, até em último caso, queiras convencer que o que fazes é bom. Mesmo que chegues a essa altura de, espera lá, eu já sou o maior do mundo, cheguei ao topo, de certeza que há pessoas que discordam de ti. Não. Resumindo, com o Like the Wolf, não chegamos, não sentimos nada disso, muito longe disso. Inclusive, sentimos uma necessidade tremenda com este álbum do Drunken Sailors and Happy Pirates. Isto depois, sentimos que com o Like the Wolf demos um passo importante em frente, isso sentimos. E não só em termos musicais, e não só no que está registado no CD, aquelas 12 músicas e depois 14 com o Uncut, mas nesse período de 2 anos que foi a vida do Like the Wolf, do ir para a estrada, do ter feito a tour europeia, de ter tocado em 12 países diferentes, ter feito, se calhar, nesses 2 anos, mais de 200 concertos, isso tudo fez-nos crescer. E isso sim, ficámos mais perto do teto porque crescemos. por aí, mas o que nos deu foi uma vontade enorme de ir para o estúdio outra vez, de irmos para a nossa Casa Azul, o sítio onde fazemos sempre, onde é a parte embrionária de tudo o que nós fazemos. Porquê é que lhe chamam Casa Azul? Desculpa-me só interromper. Porque a certa altura houve umas fotos que registaram a casa, que é uma Casa Azul, e as pessoas resolveram batizar a casa de Mas casa as azul. Fotos ficaram azuis? Não, a casa é azul. Ah, a casa é mesmo azul. A casa é azul. E a partir daí as pessoas batizaram e nós gostámos do termo. Mas olha, pergunto-vos também. É Blue House. Eu falo em teto. Será que há teto sequer? É muito bom visto. Será que há essa perfeição? Dizem que Deus é a perfeição, mas há quem não acredite nele. Portanto, eu acho que há um. Eu vejo mais. Há um teto. Se o teto é o objetivo onde queres chegar, eu acho que, por exemplo, com o Like the Wolf, em termos do que nós pensávamos que íamos conseguir com o Like the Wolf, tanto em termos de musicais, de composição, depois de produção, da gravação, do tocar, de mostrar às pessoas, aí sim eu sinto-me realizado. E esse realizado não quer dizer que se chegou a uma perfeição qualquer onde se estagnou. Não, eu sinto-me Sim. realizado como músico e pelo que foi conseguido com o Like the Wolf. Como me sinto realizado quando chegámos, e neste momento com o Drunken Sailors, vou só falar da parte da produção, do objeto CD, daquelas 12 músicas, sinto-me realizado. Cheguei. E acho que enquanto banda chegámos onde queríamos. Era ali. Aquele tipo de som, aquele registro. Isso depois, tudo o que está cá fora, se as pessoas gostam mais ou gostam menos, a reação de terceiros, é importante. Mas primeiro, temos que nós ficar contentes com o que fazemos. E nesse aspecto, esses patamares nós vamos realizando, vamos nos realizando, mas isso não impede que logo a seguir não haja, entramos, se vamos falando em teto, passamos de piso, ou seja, voltamos a ter outro teto, e sempre assim, e provavelmente, se calhar é um arranha-céus sem fio, é uma torre de Babel, sei lá. Sim, ali fora eu reparei numa escada que vai em direção ao céu, não, ao lado, ou ao lado nenhum. É as escadas do infinito, fica aqui isto. Acho que é por aí. Ah, bem. Boa. Epá, eu sabia que aquelas escadas um dia haveriam de servir para qualquer coisa. Tinha a certeza que sim. E pergunto-vos também, falamos de capas, como é que surgem as vossas capas? As capas, isso é fruto da nossa inabilidade de não desenhar. É porque nós não sabemos desenhar. Assim como eu não sei tirar fotografias, vimos há bocadinho. Exatamente. Assim como a irmã do Jorge também não sabe tocar bateria, mas sabe tirar fotografias. Uhum. E nós temos a nossa fotógrafa, a Sofia Silva, que é ela que assina as fotografias. Isso também porque nós não sabemos tirar fotografias. Ou seja, nós gostamos, dentro do domínio da nossa arte, que é da parte tanto musical e do envolvimento da literatura, nós aí, e mesmo na nossa exploração de tantos instrumentos, é para tentar fazer isso, para nós conseguirmos fechar nós a nossa obra, pintar o quadro inteiro, e não necessitarmos de como foi no Letters from the Boatman, de ir buscar outras pessoas para que elas viessem ajudar com a arte delas a chegar a um sítio que nós queríamos lá chegar, mas que não tínhamos como. No caso das capas é igual, porque nenhum de nós desenha. Se algum de nós desenhasse, podíamos tentar, de certa forma, usar estes conceitos que nós criamos para a criação das músicas e das letras e partir para o desenho, mas como nós não o sabemos fazer... Não partia sequer de vós o conceito da capa? Há esse conceito geral, o conceito do álbum é transversal a tudo o que é feito... Desde as músicas, tudo, quando saímos do domínio das músicas, mas também tem que ser, para nós tem que ser transversal, tanto às fotografias que são tiradas, como também à capa que é feita, aos vídeos que nós filmamos, ou seja, não se fecha só no álbum, não é? O conceito do álbum é isto, e agora tudo o resto, vamos andar com fatos com relâmpagos. Não pode ser, as coisas têm que ser transversais. E no caso das capas, temos colaborado sempre com artistas do meio, a quem nós falamos, explicamos o conceito, e eles ainda, precisamente na mesma altura em que nós estamos a tentar acabar de fechar as músicas na pré-produção, nós apresentamos as músicas e falamos do conceito, explicamos um pouco dos bastidores dessas músicas, isto a nível da parte lírica e de alguma parte musical, para que eles consigam estar tanto nos bastidores deste conceito como nós. E a partir deles, eles criam, de certa forma, a identidade da capa, baseada neste conceito, mas obviamente cada um de nós, mesmo individualmente, apesar de termos este conceito geral, mas interpretámo-lo de uma forma muito... O conceito muda de pessoa para pessoa. Obviamente. Exatamente, apesar de ser o mesmo, mas cada um o entende e o transporta de forma diferente. Isso acaba por ser interessante, pois também em toda a totalidade do álbum. Acho que o objetivo, quando se convida outras pessoas para comungarem desse conceito e de tudo o que estamos a fazer, também é um bocado constantemente esse conceito estar a ser reinterpretado. E acho que um bom sinal que se tem um conceito forte e coeso é quando constantemente esse conceito é reinterpretado. Uhum. E não perde a sua identidade, lá o tal coração ou núcleo. Nunca deixa de perder esse centro, essa importância, independentemente de ser reinterpretado uma, duas, 10, 20 vezes. E neste caso já foi reinterpretado pelo Luís Bel, que foi quem fez a capa do CD, mas não só, porque fez a capa do single, fez a capa da cassete, e dessas 12 edições que o João tinha falado, ele está ligado a esta parte toda gráfica, ou seja, toda a concepção gráfica, desde as capas das várias edições até cartazes, layouts, tudo tem a ver com o Luís Bel, e ele tem o conceito dele do que é o nosso conceito. E claro que no caso do Luís, algumas coisas podem se calhar ser mais simplificadas porque ele conhece-nos há alguns anos, conhece a nossa música há alguns anos, conhece o nosso percurso, e isso também pode facilitar porque percebe a nossa linguagem, percebe a importância que damos às letras, que damos à palavra, sabe a maneira do... já conhece a maneira do João escrever, e isso tudo é importante, facilita, pelo menos, ou é mais fácil depois para nós os três identificarmos-nos com o que o Luís faz. A mesma coisa para as pessoas que estão a fazer os vídeos, e no total será um vídeo para cada uma das músicas. Também é isso, é um bocado dar um bocado de liberdade a outro artista de outra área interpretar, seja a música, seja o conceito, seja as palavras, da maneira que ele acha que são. Sim, neste caso ainda mais, porque como dizíamos no princípio, é acerca da construção da identidade. E neste caso específico, estas personagens que fazem parte da nossa identidade, mas da nossa, de nós os três. Há algumas músicas, obviamente, que vão ser transversais a milhões de pessoas, porque se a música é isso, não é? Sim. E também estas personagens, a parte que eu falava, como por exemplo o Tolstói, há de ser transversal a milhões e milhões de pessoas. Não é só nós, simplesmente esta é o prisma pelo qual nós o vemos e pelo qual ele nos influencia a nós. E obviamente que também para neste caso que a gente está a falar, dos realizadores que vão fazer um vídeo de cada uma das músicas, cada um deles também vai ter a sua interpretação daquilo, como é que aquilo alterou, de que forma é que aquilo modifica a sua própria identidade. E mesmo a forma como nós os convidamos, nós falámos com os realizadores isto mesmo, e eles participaram porque gostaram dessa ideia de conseguir transportar algo seu para o vídeo. E no caso das capas, a mesma coisa, eles transportam sempre algo seu, há sempre algo deles que fica impresso junto da música, que faz parte, acaba por fazer tudo em torno dos nossos álbuns, e por isso é que eu te dizia. Desenho, se temos que convidar alguém, porque nesse caso nós não, nenhum de nós está a desenhar. Muito bem, portanto, não. João e Jorri, vamos quase fechar isto, infelizmente, e vamos partir então para a vossa última escolha musical, a quinta, que é, pergunto-vos eu, Nick Cave, não é verdade? E portanto, Nick Cave and the Bad Seeds com We Came Along His Road, uma explicação muito rápida do Nick estar aqui hoje. É provavelmente o meu álbum favorito do Nick Cave. Em relação ao Nick Cave, nós tínhamos que colocar uma música dele. E foi uma questão de escolher o álbum. E escolhendo o álbum, para mim, é este álbum, o No More Shall We Part, que acho que é um álbum absolutamente fantástico, e esta música é uma música lindíssima. E ele, o Nick Cave, da mesma forma como o Cohen, é daqueles músicos, e tal como já explicava um bocadinho, é daqueles músicos que, muito provavelmente, a meio da música vais ficar num dilema, o que é que eu vou ouvir? A voz? Mais uma vez. Ou a música? E ele, para mim, foi um dos primeiros artistas que me fez olhar para as letras de forma diferente. Enquanto a maior parte das vezes, de ontem eu discutia isso, e o Start Me Up dos Rolling Stones, o que é isso? Quando falavam de letras em português, letras em inglês. No caso do Nick Cave, as coisas são diferentes, e ele foi dos primeiros músicos que me fez olhar para a música de uma forma diferente e compreender a importância da presença da literatura na música, e daí que temos ter a música. Pronto, tinha de gastar Nick Cave, e portanto é esse senhor, estes senhores, digamos assim, que vamos ouvir com Nick Cave and the Bad Seeds com We Came Along This Road. Thank you. till we came along this road, till we came along this road, till we came along this road. E portanto, chegou o momento tão esperado, aquele que eu vos tinha vindo a prometer durante esta última semana. Hoje sábado, 11 de fevereiro, temos cá o Zé Jigsaw, Jorri e João Silva em estúdio. E portanto, estes meus dois caros amigos vão sim interpretar aqui dois grandes temas deste último álbum do qual estivemos a falar durante quase a última hora. Isto é uma entrevista grande, e ainda bem, às vezes também é preciso. E portanto, vamos começar em grande com Crow Cover Tree. E o que eu vos digo é pá, olha, divirtam-se aí por casa, e vocês também aqui no estúdio, e até já com Crow Cover Tree. Under my chin, My hands have been waiting to wake me from the strangest dream. A looming thought was lurking in my head. Dr. Death came to visit us again, with my lungs tangled in my thoughts. I'll lean back against the pillow. I would make my way back to sleep once more. It just takes some time to find out that the bones you break. It just takes some time to find out they're the least of what's there to break. Acabamos de ouvir, então, portanto, Crow Cover Tree, o segundo tema do álbum Drunken Sailors and Happy Pirates, dos AJXO, que hoje vieram do Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa, isto sim. Já estou nervoso no final. Felizmente é só no final. Estamos pertinho da despedida. E para isto acabar de forma ainda melhor, digamos assim, vamos então ouvir este segundo tema e último, trazido aqui pelos AJXO, para irmos para a cama mais contentes. Daqui a um bocadinho, daqui a umas horinhas. Portanto, fica então com o primeiro tema e com este que é um dos grandes singles do álbum, chamado The Strangest Friend. Pessoal, quando quiserem, nós somos todos ouvidos, digamos assim. We're all strangers here. There's rust in our feet. From the lies we've been told. There's a silence to every man who knows more than he does. He's the strangest friend that we could pray for. Last night death stood by my door with a book in her hands. So I sat and read a story to be heard, a hymn to be sung. All those with dust in their bones, laugh if you will, cry if you must. This is not weakness, it's rust. So I turned to the holy book and I drank all I could. The silence within told me to stop. This could be the end of your hope. So please go high. The days you've got left and all the lies we've been told. You'll never be free again. But what a magnificent thought to forget all you've read. And I'm the strangest friend in whom you should trust while we wait for the end. I'll tell you what I know of a story to be heard, a hymn to be sung. For all those with dust in their bones, laugh if you will, cry if you must. This is not weakness, it's rust. So if death stands by your door with a book in her hand, pray you may forget the story that you've heard and a hymn that you've sung. For all those with dust in their bones, laugh if you will, cry if you must. This is not weakness, it's trust. That you've heard, the hymn that you've sung. This is not weakness, it's rust. Uou, mind-blowing, como diria o outro. Espetacular, a sério, gostei muito. E a maneira de me despedir, Jorri, vou só pedir que subas um bocado o microfone. Isto agora vamos acabar sem interrupções. Pessoal, fenomenal. É o que eu vos tenho a dizer, a sério, vocês são fantásticos. E quero agradecer-vos bastante, mesmo muito, do fundo do coração, cá terem vindo hoje. É um enorme prazer. É uma tristeza do caraças dizer-vos adeus, porque ficávamos aqui mais um bocadinho. Eu, pelo menos, estava aqui bem, estava aqui contente. Espero que tenham gostado também. Espero que tenha valido a pena. Também gostámos, bastante. Eu falo por mim. Sim, é sempre bom ter uma boa conversa. Sim. Sobre música. Em torno dela que nos diz tanto. Exatamente, bem visto. E portanto. É Jigsaw, no The Freaking Alternative. É verdade, estou emocionado, pá. Portanto, eu fecho assim neste tom melancólico, digamos assim. O The Freaking Alternative desta semana é Jigsaw connosco. Sejam felizes, descansem um bocadinho este fim de semana. Nós cá nos ouvimos para a próxima semana, daqui a 7 dias. E portanto, por agora, fiquem com o vosso momento zen. Obrigado. O Momento Zen. A única coisa boa na segunda-feira é ser o dia mais longe da próxima segunda-feira. This town ain't big enough for the two of us. The Freaking Alternative. A tua única alternativa.